Billy Marouche, Red, realiza el don. Tá batendo manchê, manchê. Corta bater, cima vou crer. Quer nem me esquecer. Que já vou mexer na vulcão. Já vou mexer na vulcão. Um crepe, dois, bom açúcar. Um crepe, provar bom sabor. Tô posando, tá bom, sabe? Se botão, tão, tão, tão. Uelelelele. Uelelelele. Uelelelele. Welelelele, welelelele, welelelele, welelelele. Cola ali na mi, pão poder cola na bo. Catch-me a bombeia, chame de meio nesse calor. Pois passa, sabe, se me morrer cai em nada. Então pô mais um copada, pois não bater nem a casa, bater corpo. Bem quentinho, vou descer tão li. Se moxa, se moxa. Bem quentinho, vou descer tão li. Zimoxa, zimoxa. Um crepe, dois, bom açúcar. Um crepe, provar bom sabor. Tô posando, tá bom, sabe? Se botão, tão, tão, tão. Uelelelele. Uelelelele. Uelelelele. Uelelelele. Uelelelele.